Podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Esse aqui é a estreia do nosso programa Papo de Rap, aqui nas nossas séries de lives da Ponte. Hoje nós estamos com o João Weiner, nosso querido fotógrafo e diretor. Já falamos um pouquinho mais dele, deixa eu só deixar os recados iniciais aqui. Papo de Rap é uma série que a gente vai trazer aqui pessoas que gostam e se relacionam com hip hop, mas não são necessariamente artistas do rap. A gente hoje em dia tem, antigamente, quando muitos anos nessa indústria vital aqui, antigamente era mais difícil. Hoje em dia a gente tem muito mais mídias de hip hop, de rap, para os artistas poderem dar sua mensagem, falar. E aí achamos aqui interessante, na Ponte, trazer um papo um pouco mais... E os fãs do rap? O que os fãs do rap acham, né? E aí, no caso, para estrear esse programa, a gente escolheu ninguém mais, ninguém menos que o João Weiner. Vale lembrar que este programa aqui é patrocinado, ele só existe graças ao nosso novo projeto, nosso novo sistema de membresia, o Tamo Junto, que o pessoal entra lá, dá uma pingada ali para ajudar a gente a continuar com as lives, fazer o jornalismo independente da Ponte, sem rabo preso. E a gente também tem outras séries aqui, a gente tem pluralidades que o CAE apresenta sobre temas LGBT, sobre orientação, sobre gênero, e a gente ainda vai ter mais outras surpresas pela frente. Também temos a nossa série normal aí de entrevistas sobre os nossos temas de segurança pública, direitos humanos, no Da Ponte para Cá, mas o Papo de Rap, uma vez por mês, vai falar de hip hop, porque, né, nem tudo é só dor, cultura é muito importante. João Weiner, diretor, fotógrafo. João, como você. Quando te pedem uma mini bill, você sua muito para mandar ou você já tem pronta, copia e cola? Não, eu suo pra quando me pedem alguma foto assim antiga, tá ligado? Que meu arquivo é mó zona, cara. Assim, puta, sabe aquela foto que você fez em tal lugar, não sei o quê? Aí eu começo a suar por dentro, assim, porque eu começo a imaginar aquelas pilhas de caixas de negativos ou de HDs. E aí eu imagino que eu vou ter que entrar naquela porra, eu passo mal. A bio tem uma prontinha aqui, eu já deixei uma pronta aqui no Google Drive, eu só mando o link, tá suave. Hoje mas, Não, mas eu queria primeiro agradecer muito, cara, é uma honra, cara, poder participar aqui, assim, cara, ainda mais na abertura, na estreia do programa. Eu sou muito fã da Ponte, cara, eu acho a Ponte talvez um dos veículos mais importantes hoje em dia que a gente tem. E acho que as pessoas que trabalham na Ponte, para mim, são heróis, assim, cara, pelo que eles fazem, pela coragem, né, de enfrentar um sistema que é tão podre quanto esse, né, cara, que a gente vê. Enfim, as pessoas têm que ter muita coragem para fazer o que vocês fazem, assim. Então, toda a minha admiração e meu respeito, cara. Porra, assim você vai deixar o polaco vermelho, João. Muito obrigado, agradeço em nome de toda a equipe aí. Vamos falar rapidinho aqui para começar, só explicando quem é João Weiner. Quando você começou com foto, como? Qual foi a sua primeira máquina fotográfica? Cara, você começou como fotógrafo antes de filmar, né? Sim, bastante. Eu comecei com, cara, muito moleque, assim, cara. Com 14, 15 anos eu fiz um curso de fotografia, arrumei um estágio, eu fui trabalhar no JT com 16 anos, num estágio ali. Não existia estágio de fotografia, né, cara? Só tinha estágio de texto. E, enfim, acabei conseguindo cair dentro e não saí nunca mais, assim, cara. Já ali o bichinho me pegou e fudeu, assim, né? E aí, pouco tempo depois disso, né? Mas pouco tempo depois disso, não. Na verdade, mais ou menos nesse período, caiu na minha mão uma fita cassete. Os Racionais. E aí foi foda, né, cara? Aí que eu comecei a virar um pouco o meu foco pra quebrada e comecei a ir atrás do que o Racionais cantava, na verdade, né? Então, Racionais foi talvez a minha primeira grande referência, minha primeira grande inspiração para fazer as coisas que eu faço, assim. Eu queria ir ver o que era aquilo que aqueles caras estavam cantando, que, porra, era uma cidade de São Paulo que eu não conhecia, né? Eu morava em Perdizes. Então foi logo ali que eu descobri a fotografia, descobri o rap juntos. E foi o rap que fez com que a minha fotografia fosse pro caminho que ela acabou indo, assim, sabe? Minha vida inteira, na verdade. Então eu devo isso ao rap muito. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito aqui do pessoal, de quem vai vir aqui falar com a gente, sobre como o hip hop muda a vida das pessoas, assim. Acho que todo mundo tem um pouco, pode contar, sempre vai ter uma história, e é meio incrível como no Brasil essa história sempre passa pelo Racionais, de certa forma, né? Eu estava conversando com os amigos ontem, eles falaram, não, tem um amigo aí de 20 anos que ele não sabe uma letra do Racionais, mas ele está fazendo trap. Eu falo, como? Isso é uma heresia, rapaz. Total. Era aquela fita, era uma fita o quê? Do Holocausto Urbano, o Raio X Brasil, aquela coisa. Era, CD? 92, né, cara? Acho que era 92, era um amigo do Roberto, do meu irmão, cara, que apareceu com essa fita lá e tava lá e... Eu lembro da fita cassete, de como o Racionais estava escrito a caneta Bic, assim, sabe? Eu lembro da grafia da fita, sabe, cara? Tipo, eu lembro de detalhes da marca da fita, que era uma TDK, sabe, cara? Porra, até isso eu lembro. Olha que eu sou lesado, não lembro de nada assim, na minha vida, cara. Mas isso eu lembro muito, assim. E, cara, e como isso fez com que, muito rapidamente dali, eu acabei indo atrás de uma galera que eu conhecia, enfim, comecei a fazer capa de disco de rap, né, fazia capa de disco de rap para todo mundo, cara, que me pedia, comecei a fazer videoclipe depois, né, videoclipe demorou um pouco, no começo era, eu achava aquele movimento tão importante, né, não musical só, mas eu digo social, né, cara, eu via a quebrada como era, vamos lembrar, né, a gente tá falando de começo dos anos 90, né, naquela época, né, em 96, o Jardim Ângela foi considerado pela ONU o lugar mais violento do mundo, entendeu? 96 estava tendo guerra em vários cantos do mundo, estava tendo a guerra do Iraque, estava tendo porra, um monte de merda acontecendo, e o lugar mais perigoso do mundo era o Jardim Ângela, né, que é dentro desse contexto ali. E eu comecei a achar muito importante o que essa galera do rap estava fazendo, que era de colocar em pauta uma discussão que não se falava na época, né? Até meio estranho a gente falar isso hoje, mas na época não se falava. E eu, assim, ciente dos meus privilégios ali, eu entendi que eu precisava colaborar com isso de alguma maneira, não sei qual maneira, mas eu tinha que ajudar de alguma forma. E eu comecei a colocar o meu saber ali, que na época era ainda muito pequeno, mas que, enfim, que já dava para brincar um pouquinho como fotógrafo, eu coloquei o meu saber à disposição da galera do rap. Então meio que rolava, todo mundo, um ligava pro outro, falou, pô, precisa fazer a capa disco, pô, tem um mano aí que faz de graça, entendeu? Tipo, porra, fala com aquele cara lá que ele faz de graça, sabe? Aí foi começando a rolar. Eu fiz, acho que mais de 40 capas de disco de rap, assim, cara. Tipo, algumas bandas muito toscas, outras muito legais, sabe? Mas eu fazia de todo mundo, cara, eu não pedia nem pra escutar. Ah, capa de disco de rap, bora, tô fazendo, vamos aí, cara. Marcava, ia lá e fazia. Tudo meio tosco, sabe? Fazia, fotografava também. Fotografava mal, tipo, umas coisas meio... Era na hora que dava, não dava pra esperar a luz... Não dava pra esperar a luz certa, não dava pra muita coisa, não. Mas a gente fazia, cara. E aí, foi meio por aí, assim, cara. Essas capas eram como? Porque, bom, eu não vou exigir muito da sua memória, João, como você já declarou aí. Mas você chega a lembrar das primeiras? Não vou dizer a primeira especificamente, mas os primeiros grupos que te procuraram. Ah, cara, lembro de vários, assim, né? O próprio 509E é um, entendeu, que eu conheci em 90 e mais pra frente um pouco, né, fiz a primeira capa e o primeiro e segundo disco, SNJ, aquele disco clássico, né, que tem o Se Tu Lutas, Tu Conquistas, que é maravilhoso, né, os África Brasil na época, enfim, Rapping Hood, fiz o primeiro do Rapping Hood, o segundo dele também, Sujeito Homem Parte 1, Sujeito Homem Parte 2, e muito grupo pequeno, tá ligado? Muito grupo que não virou nada, que não deu nada, que não foi pra frente, muito grupo. No Carandiru, né, tinha o Comunidade Carcerária, né, que era um grupo legal também, enfim, que eu fiz muito, e é muito louco, né, como é que são as coisas, né, cara? Foi fazendo um rolê desses, de rap, pros moleques lá da Zona Leste, que eu não vou lembrar o nome agora, eu me lembro até que foi a Liege, que trabalhava com os África Brasil, que me indicou para fazer a capa desses meninos. E eu conheci um moleque que era pichador. E foi ali que eu comecei a prestar atenção na pichação. E esse moleque me abriu umas portas e me levou para fazer um rolê de pichação lá na ZL, né? Mas um pouco tempo depois disso. Então, tipo, segundo um outro trabalho importante que eu fiz, que foi o Picho, né? Que foi esse filme, também surgiu um pouco por conta de estar nesse rolê. Então, eu sempre acho que esses trabalhos de graça, esses trabalhos que você faz porque você acredita, eles são muito legais, porque eles acabam abrindo outras portas, entendeu? Tipo, enfim, você vai conhecendo as pessoas. Eu não consigo viver sem fazer isso, não, cara. Você falou, né? Não dava tempo de esperar a luz. Como que era a estrutura no começo? Você chegava e fotografava rapidinho ali, não dava muita pala também. Porque imagina, cara, tipo assim, como você mesmo falou, cara, acho que a melhor tradução do que acontecia, de como funcionava boa parte das quebradas na Zona Sul, especialmente no extremo sul, extremo leste de São Paulo, era extremamente violento, muito violento nos anos 90. E aparecer com uma câmera de fotográfica, às vezes, podia ser um chamariz, assim. Uhum. Porque realmente tinha muita arma. O Brasil era, a gente fala, agora se fica falando, né? Ah, não, porque o desarmamento é um absurdo, tem que voltar as armas, tá aí o governo liberando arma para todo mundo. Mas nessa época tinha muita, muita arma solta na periferia de São Paulo. Então era muito fácil você sofrer algum tipo de violência. Você já teve que sair correndo, ter que dar um... Ah, não, eu tinha muito mais no exercício do fotojornalismo ali do que nos rolês de rap, mano. Os rolês de rap, cara, sempre chegava lá, tava super tudo no esquema, todo mundo já sabia, todo mundo respeitava pra caralho. Mas nessa época, eu acabei indo trabalhar por um período no Notícias Populares, né? Eu tava na Folha, como fotojornalista, e eu fazia uns escambos lá com o Dandão, com o Fernando Costa Neto, que era o editor do NP, que era louco, né? Todos os fotógrafos do NP queriam trabalhar na Folha. Eu era o único da Folha que queria ir trabalhar no NP, tá ligado? E aí eu pedia, ficava pedindo. O João Bittar era o meu chefe lá na Folha, então a gente fazia uns escambos. Pegava um fotógrafo do NP, ele passava 2 meses na Folha e eu ficava 2 meses, fazia uns intercâmbios, assim, sabe? Aí eles me emprestavam 2 meses lá pro NP, eu ficava lá me divertindo, cara, eu amava. Eu fiz isso algumas vezes, assim, sabe? Juntando tudo, todos esses períodos. Tem uma época que o editor de foto, que era o Flávio Florido, saiu, né? Enfim, acho que foi para os Estados Unidos, se não me engano. E aí o Dandão pediu para eu ficar um tempo lá como editor de foto, enfim. Mas nessa época, né, na época do NP, era, cara, a gente fotografava muito homicídio, né? Fotografava muita, era muita. Então, de alguma maneira, a gente estava meio acostumado a lidar com isso, assim, sabe? E também nunca tive muito medo de ser roubado, não, cara. Nunca foi um grande problema, não, cara, pra mim. Leva aí, vai aí, se quiser. Mas nunca me roubaram também. Acho que por isso também nunca fui roubado. Por essa atitude. Roubaram o celular já, enfim, né? Essas paradas, mas aí é de outro jeito, né? Claro, claro. Não, eu queria entender, porque imagina, na época do NP, imagino que, como você falou, muito homicídio, chacina, chegar antes da viatura do DHPP, tem que esperar... Foi quando eu conheci o Caramante, né? O André, o André Caramante, fundador aqui da Ponte, que a gente estava comentando antes. Aliás, pessoal aí que está vendo, ouvindo o nosso podcast, está vendo aqui a live agora, ao vivo ou depois, se vocês quiserem que o André Caramante venha aqui contar as histórias dele sobre hip hop, comenta aqui, vamos ver se o André vai topar. O André é muito tímido para falar em vídeo, mas eu acho possível. Como você conheceu? Como foi a primeira vez que você trombou o Caramante, João? Mas pelo menos um podcast, né, cara? Se ele não quiser botar a cara, pelo menos um podcast, eu acho que porque as histórias do André são muito boas, entendeu? Então acho que pelo menos um podcast você tem que conseguir tirar dele, mano. É o mínimo. Vamos tentar aí, vamos ver se a pressão popular nos ajuda. Como foi que você conheceu o André, inclusive, João? Foi na redação, foi a primeira, cara, vez que você estava... Você foi junto com ele? Cara, ele era repórter do NP. E eu ia passar esses períodos, essas temporadas lá, a gente se conheceu na redação. E, né, enfim, já tivemos uma conexão bem rápida, assim, foi bem. E aí depois a gente foi trabalhar juntos no Carandiru, né? A gente entrou no Carandiru e no projeto Talentos Aprisionados, que era o projeto da Sofia Bisiliar, e a gente começou a trabalhar juntos ali dentro, assim, também, que a gente foi estreitando um pouco mais ali. Então foi meio logo na sequência, sabe? O Carandiru, eu comecei ali no finzinho dos anos 90, 2000, foi bem na virada ali do milênio. Qual foi o primeiro show de rap que você demorou muito para conseguir ir num show, numa apresentação? Cara, não lembro do primeiro, mas eu lembro que eu fui em muitos, assim. Não demorei muito, não, cara, porque eu comecei a fazer as capas de disco, os caras convidavam, né? Cara, eram shows precários. Pensa nos shows precários, assim, cara. Tipo, som, tudo, cara, uma loucura aí. E teve um período também que a gente ficou acompanhando Racionais, né? Ali, quando eles lançaram Nada Como Um Dia Após Outro Dia, a gente fez a produtora, né, a Sindicato Paralelo, a gente acabou fazendo o DVD dos Racionais. Então, eu fiquei designado de acompanhar umas turnês dos caras, ia no ônibus com eles, umas viagens, enfim, eles iam fazer show no interior, a gente ia junto, né, o próprio André Caramante ia também com a gente nesse período, né, ele ia com a camerinha dele lá, e aconteciam coisas inacreditáveis, assim, cara, inacreditáveis, briga de polícia dando tiro em ônibus, gente morta na porta, sabe, era um período muito, muito, muito punk. Até teve uma treta em Limeira ali, a gente pede pro André contar. O André tava com a câmera da Dona Maureen. E aí, eu não lembro, enfim, não me lembro exatamente dos detalhes, né? Eu não tava ali, mas o que eu sei é que o policial catou a câmera da mão do André e arremessou por cima de um muro. E a câmera foi filmando ainda, foi girando para cima, assim, sabe? E, se não me engano, foi numa treta em Limeira. O André é bom de memória, cara, ele vai lembrar tudo com detalhe. Eu sou todo zoado, cara, eu tipo, conto as histórias erradas, sabe? Eu meio que dou umas fantasiadas às vezes, é bizarro. Aí é uma pergunta que eu acho que vão ter respostas diferentes, assim, uhum, de várias pessoas. Você gosta de rap inglês ou você é um guerreiro do rap nacional? Cara, eu sou do rap nacional. Não vou dizer que eu não gosto, entendeu? Tem vários sons que eu acho legal, que eu, mas assim, se você for ver nas minhas playlists ali, cara, não tem, velho. Tipo, quase não tem. Eu gosto do rap nacional, eu gosto da letra, eu gosto da... Às vezes tem uns raps que são, cara, muito, muito ruins de produção, cara, mas tem uma puta letra foda, eu adoro, cara, adoro. Adoro, eu gosto dos rap, às vezes, até gosto mais, assim, quando o rap é meio sujão, assim, sabe? Que você vê que o cara fez na raça, assim, sabe? Mas que a mensagem é que me pega, tá ligado? É que o cara tá falando, claro, a levada também, enfim, tudo. Mas eu não. Eu briso muito mais na mensagem do que na música. A prioridade pra mim é a mensagem. Você. Que raps não podem faltar na sua playlist? Eu tenho uns raps que eu fico sempre salvos, baixados, sabe, das playlists do Spotify. Tipo, uhum. Não, esses aqui eu preciso ter quase um amuleto, sabe, que anda com o celular. Quais são os raps que não podem faltar na playlist do João? Ah, meio que os básicos, né, cara? É Racionais, é Sabotagem, né? Tem uns caras novos que eu tenho escutado muito, cara, que eu gosto bastante, assim, o Nego Galo, eu acho demais, né? O próprio Baco. Cara, né, tive a honra também de ter uma foto escolhida pelo Baco para ser capa do disco dele, desse disco dele do Bluesman, né, que é uma foto do Carandiru também. Mas eu gosto muito, cara, tem uns grupos que são um pouco menores, assim, a Função RHK, por exemplo, é um grupo que eu adoro, cara, adoro, acho puta, busei na trilha do Picho, sabe, tem... Enfim, é meio que o basicão ali, cara, mas é o rap mais antigo, assim, eu tô aprendendo a ouvir as coisas mais novas, né, e enfim, outras pegadas, muito por conta da minha filha, da Helena. Minha filha ouve muito trap, ouve muito funk, assim, cara, e ela passa o dia inteiro ouvindo, então eu tô curtindo bastante, na verdade, essa molecada do funk, tô curtindo bastante a molecada do trap legal que tá aí, assim, ela sempre me mostra umas coisas muito antes, assim, sabe? Ela é ali bem mais ligeira, assim, a geração evoluída. Um dia ela me mostrou o MC Caveirinha. Ele tinha, sei lá, 20 mil seguidores no Instagram. Sim, assim, tá? Sim. Ela falou assim, olha esse moleque aqui vai explodir. Pá, daqui a pouco só se falava nele, assim. Aí depois ela me mostrou o Menor Todd, né? Porra, cara, eu brisei na música do menino, achei muito bom, cara. Assim. E também o moleque explodiu, assim, ela tenho aprendido muito com ela. O melhor jeito, assim, de você estar atualizado é ter filho, cara. Filho adolescente. É barato. pelo menos você não é daqueles que falam assim, no meu tempo, existia rap de verdade. Isso é aí nada. Não é. Ela ouve Racionais também, ela curte, ela ouve 509, ela fica toda feliz, assim. É mó barato, cara, assim. É uma relação legal, né? Ela mora comigo aqui. Ela conheceu essa turma das antigas, da pesada aí com você já? Ela já... Conheceu. Tira uma onda com os amigos dela. Ah, fulano vai na minha casa, entendeu? Não sei quem tava lá antes de outro dia. Tira uma onda, assim. Tira uma onda. Bom demais, bom demais. Todo mundo, essa. A galera conhece ela. Qual foi seu momento Jesus chorou com hip hop já? Qual é aquela música que você fala assim, puta cara, eu vou... Essa eu tenho que tomar cuidado porque me emociono às vezes. Você cara, tem esse som específico? Não um som, não, às vezes é mais de um, assim, mas aquele... Eu vou te contar uma situação. Ó, a mexerica chegou aqui, vou aparecer lá. Olha só, não é só os meus gatos que querem aparecer em live. Não, a gorda tá aqui, né? Aguenta aqui, a Helena tá ali no fundo. Eu vi ali. Eu vou te contar, na verdade, acho que é uma história. Na verdade, de uma música que eu ouvi, que talvez foi o momento que eu acho que eu fiquei mais emocionado de tudo que eu vi no hip hop. Foi no Carandiru, se não me engano, era 98, 99, Dia das Crianças, e ia ter um show. Então juntou gente de todos os pavilhões, o Racionais cantou no pavilhão 7 do Carandiru e cantou Diário de um Detento. Mano, se eu ouvir Diário de um Detento dentro do Carandiru, tá ligado? Tipo, no muro ao lado de onde aconteceu o massacre, né? Com aquela galera toda ali, foi foda, cara. Foi uma das coisas assim, eu tenho muita foto desse dia, mas eu queria ter filmado, sabe? É um dos momentos em que pesou para eu migrar da fotografia para o vídeo, assim, sabe? Foi nesse momento e num outro momento que eu entrei também no pavilhão 8, tinha uma galera que estava fazendo um samba, e eles estavam cantando se gritar, pega ladrão, fica um meu irmão, e eu fotografando aquilo, eu falei, mano, essa foto não tem graça nenhuma, cara, eu tinha que estar filmando isso. Eu, porra, amarradão que os caras estavam cantando essa música ali, mas não era, cara. Então, porra! Foi esse momento, assim. Foi esse momento. E teve um outro momento também muito foda, que eu me emocionei muito, cara, que foi no lançamento do Soldado do Morro, do videoclipe que eu fiz do meu primeiro videoclipe. Meu primeiro videoclipe foi Soldado do Morro, do Bill, que de cara já ganhou o VMB na época, enfim. E deu uma polêmica, cara. Fala o que é o VMB, às vezes tem pessoal aqui que não tinha. Tá vendo aqui, a gente não tinha nascido quando saiu o VMB. Quando tinha VMB. Não, era um prêmio da MTV de melhores videoclipes ali, né? O Video Music Brasil. Então a gente fez o Soldado do Morro, né? Que é uma música icônica do MV Bill. E a gente foi filmar lá, filmamos com os traficantes, entendeu? Filmamos com. Né, pesado, rajada de metralhadora pra cima, né? E aí saiu uma nota no dia, se não me engano, dizendo que o MV Bill tava fazendo esse clipe. E aí um policial invadiu a gravadora, que era a Natasha Records. Invadiu a gravadora. Um delegado foi lá porque ele falou que aquilo era apologia e queria a fita. Só que, obviamente, a fita não tava lá, tava aqui em São Paulo na produtora com a gente, né? E a gente lançou o clipe e teve uma matéria no Jornal Nacional, Jornal da Globo, cara. Matéria no Jornal da Globo grande, deu Jornal Nacional e Jornal da Globo. Mas eu lembro muito do Jornal da Globo, que era o William Vac, indignado com o clipe, dizendo que aquilo era apologia, fazendo aquela cara de nojo dele, assim, sabe quando ele apresentava as paradas assim, meio com nojinho, assim, tipo de indignado? E rolou a perseguição pesada, cara, em cima de todo mundo, né? Tipo, tava feia a coisa, assim. E aí o Celso Ataíde, né, que era empresário do Bill, ainda até hoje, se não me engano, ele conseguiu falar com o Zé Gregório, que era o ministro da Justiça, e o cara falou, mano, gente, vocês são loucos, isso aqui é poesia, isso é arte, entendeu? É metáfora. Ele não é o Soldado do Morro, ele não é um traficante, ele é um cantor. Ele tá cantando uma música como, né, pelo ponto de vista de um soldado do morro. E aí vários artistas se juntaram para defender o clipe. Então teve um lançamento da música Soldado do Morro na Cidade de Deus, num palco improvisado, que o Caetano foi e cantou com o MV Bill Soldado do Morro. Então foi um barato, assim, cara. Eu me lembrei desses dois momentos, do Brown cantando, Racionais cantando Diário de um Detento no Pavilhão 7, em 99, e um pouco depois, acho que em 2002, o lançamento da música Soldado do Morro na Cidade de Deus, com Caetano cantando Eu Tenho Uma 9 e Uma HK, enfim, foi mó barato também. Vários outros artistas estavam no palco, enfim, foi uma onda. É muito interessante porque antes disso o Planet Hemp tinha sido preso por apologia também, no caso do uso de tóxico. Mas é muito interessante porque quando a ditadura cai no Brasil, nos anos 80, a censura vira um palavrão. E as TVs, por exemplo, usaram isso, as TVs abertas usaram isso para exibir muito conteúdo sexual no horário nobre, por exemplo. Mas é incrível como essa lei da apologia, ela serviu basicamente para reprimir artista preto no Brasil, né? Uma história como essa de tentar colocar uma apologia em cima do Bill por causa de Soldado do Morro, não é a única história que a gente encontra no hip hop, né, de apologia ao crime, que é um negócio contra a liberdade de expressão completamente absurdo, que não sei como continua configurando nossa Constituição, mas que só serve para... A única serventia é essa. Você passou por mais outras tentativas de censura na sua carreira, João? Cara, de censura diretamente, assim... Acho que não, cara. Acho que não. É muita crítica, né? Vários momentos, assim, né? A gente estava sempre falando de assuntos que as pessoas não entendiam ou, enfim, não concordavam. Até com a pichação mesmo, né? A pichação foi bem isso, assim. Eu comecei a falar da pichação começo dos anos 2000 ali. Eu escrevi, acho que em 2002, 2003, se não me engano, eu escrevi um texto para Super Interessante dizendo que eu considerava a pichação uma forma de expressão artística, né? E explicando, né? Argumentando por quê. E, cara, eu recebi, na época não tinha rede social, né? Direito ainda, né? Praticamente não tinha 2002. Eu recebi 900 e-mails me xingando, cara. 900 e-mails. Eu tenho eles guardados, cara. 900. Não teve ninguém dos 900, ninguém concordou comigo. Ninguém. Hoje em dia já é diferente, cara. Quando a gente fala da pichação como expressão artística, já vem uma galera que defende, já não sei o quê. Mas em 2002 eu recebi 900 e-mails e nenhum era a favor, cara. Nenhum. Meu Deus. Não, em 2002 já tinha álbum de figurinha de picho de São Paulo, né? Sim. Já internamente os artistas do picho já tinham se organizado de uma maneira bastante ampla, né? Como acho que quem ainda não viu, eu recomendo muito. Eu não sei onde está disponível hoje o picho, João, mas eu recomendo muito. Tá no YouTube, YouTubeão e Vimeo, cara. Ah, tá no YouTubeão, só chegar e dar o play. Chegar. Tá no YouTubeão. Liga lá, eu tive sorte de ver na estreia, foi incrível. Eu gostei muito do filme. Qual que você foi? Você foi daqui da Matilha? Não, não. Eu acabei indo na... Eu não consegui ingresso. Eu acabei indo na... No... É, no, no como na é mostra, que é? O... Isso. Foi na mostra mesmo. Na Matilha. A Matilha foi bem selecionada, né? Mano, a Matilha foi surreal, cara. Puta que pariu, mano. Só de lembrar isso, porque... juntaram grupos rivais de pichação dentro daquele cinema daquele tamaninho, entendeu? Então começou a ter briga do lado de fora. Eu me lembro Não, foi surreal. Começou com uma puta de um quebra-pau. O Dijan, que era o anfitrião, tava saindo na porrada com os caras lá que apareceram lá, entendeu? O Dijan que era o protagonista do filme. Aí, cara, entrou uma galera dentro do cinema e entrou uma outra galera com uma chave de fenda querendo matar os outros lá dentro do cinema. A gente teve que esconder uns três ali que estavam sendo perseguidos, a gente escondeu num banheiro para soltar ele na hora do filme. Quando começou o filme, assim, 12 baseados acenderam no cinema, né? Eu olho pro lado, tem uns caras cheirando pó na porra da cadeira, assim, sabe, cara? Aí, detalhe, não, eu não esqueci o melhor de todos. Aí teve a briga do lado de fora, antes de começar o filme. Quando chega a polícia, obviamente, no centro, né, em 2 minutos a polícia chegou. Quando desce da viatura, o policial, eu olho, é o mesmo policial que aparece no filme. Aquele policial que atende a ocorrência, que é meio zoado, que fala, os pichadores escaparam, não sei o quê, e aí estão os caras pichando lá em cima, assim, cara. O próprio policial que tava no filme foi atender a ocorrência na frente da parada. Eu falei, mano, fudeu, cara. Fudeu, já até o Roberto, meu irmão, ligou para advogado, falou, meu, fica de stand-by aí, que vai dar ruim. Mas não deu, cara, deu tudo certo. Foi engraçado, cara, foi engraçado. Não, agora, se não rolou nenhuma tragédia, agora é mais não, engraçado. Poder não, a menina saiu viva, teve que esperar bastante lá, ficou trancada na salinha ali bastante. Saiu viva, enfim, os caras lá da matina chegou uma hora que você vai fazer o quê? O cinema cheio de pichador, entendeu? Só maloqueiro dentro do cinema. Deixa, mano. Entendeu? Deixa. É o que vai provocar menos dano, entendeu? Tipo, deixa. É incrível. Eu traduzi o Hip Hop Genealogia Parte 2. Não sei se você já viu esse quadrinho. Sim. Isso. Do Ed Piskor, que saiu pela Veneta. E tem uma história do Charlie Aryan, que é quem faz o Wild Style. Que é o primeiro filme de hip hop da história, e acontece mais ou menos uma coisa parecida, assim, uma das primeiras exibições, e ligam para ele, né, o dono do cinema, assim, e aí ele fala, o que eu posso fazer? Se fosse um filme do Scorsese, você tava ligando pro Scorsese? Porque eu só sou o diretor, rapaz, quem cuida da segurança é você. Mas eu tenho uma sensação, né, não sei se você concorda comigo, que considerando no hip hop, né, que você tem ali aquele tripé ali, né, o break, o grafite e o rap, a pichação, para mim, ocupa muito mais o lugar do grafite no rap brasileiro do que o próprio grafite, né? Eu não quero colocar aqui uma... Na verdade, tem um negócio muito louco, porque é meio brasileiro isso, inclusive, essa separação entre pichação e grafite. Uhum. Nos Estados Unidos, você vai usar a expressão grafite para qualquer coisa escrita na parede, né? Que é o original italiano. Assim, grafite é a grafia, é uma palavra, né? Escrita na parede. Então, em inglês, fala-se grafite. Não tem essa separação que a gente tem aqui, assim. E que eu sinto que o grafite precisou se separar porque existe uma... Acho que no filme, dá pra entender, até no seu próprio filme dá para entender melhor, tem essa separação para tentar dar uma, como se fala, uma legitimada em algum pedaço dessa arte, assim. Enquanto o pichador é quem vai querer que essa expressão ela fique fora da lei, que ela seja, realmente mantenha seu aspecto de contestação mesmo, de não ser um negócio que, tipo, é aprovado pelos governos e tal, né? O que acabou virando é isso, né? Na verdade, o que acabou virando, pelo que eu sinto ali, eu conversando, ouvindo os caras, é que grafite é tudo, né? Tem que ser ilegal. A partir do momento que é autorizado, você vai chamar de outra coisa, de arte de muralismo, de pintura, de tela, de não sei o que. Autorizou, sai fora desse universo. Não autorizou, tanto faz se for grafite colorido, se for, né, o que for, se for picho. É ilegal, tá dentro desse universo. Não é ilegal, tá fora. Os pichadores ficavam muito putos de quando começou a rolar o grafite como antídoto para pichação, né? Então o cara tinha lá o comércio dele, não queria ser pichado, ele contratava um grafiteiro, pagava uma grana pro cara, o cara fazia um grafite ali, qualquer coisa ali, só pra não ser pichado. E aí os pichadores falaram, porra, os caras estão ganhando dinheiro pra ser um antídoto contra a gente, entendeu? Aí começou aquela treta toda. Os caras atropelaram em grafite que era contratado, enfim. É bem... Não sei muito como é que tá hoje, eu não tô acompanhando muito não esse universo, assim, cara. Tô acompanhando, na verdade, eu fiz umas fotos pro Dijan esses dias pra grife nova de camisetas. O Dijan tá fazendo umas camisetas incríveis de pichação. E ele levou as minas da nova geração. Mano, tem uma galera de mina pichando, assim, cara. Tipo, umas minas nervosas, assim, cara. Tipo, umas minas foda. Que achei bem legal. Uma coisa que eu não... Uma coisa que é... Vou ficando aqui um pouquinho no universo da pichação, acho importante, duas... Uma coisa para falar agora e uma outra coisa também para falar dessa relação com hip hop também, que pichação é interessante, essa relação. Mas a primeira coisa é, a pandemia dificultou, talvez não os pichadores, talvez seja mais interessante, mas dificultou o quê? A observação do picho. De gente como eu, você que é fã da expressão e que olha e gosta de observar. Eu sempre falava que eu queria montar o clube dos observadores de picho paulistanos. Sabe que nem observador de pássaro? Observar os bichos. Exato, que nem um ornitólogo, você é um pichólogo. É, pichotólogo. Exato, pichotólogo. E quem gosta sabe que é importante andar pela cidade para conhecer, para ver as expressões, porque muitas vezes elas são bem localizadas, né? É, e aí, esses dias, depois de muito tempo, muito trancado em casa, eu tive, esse fim de semana passado, tive oportunidade de ir para Sul, e eu fiquei assim, nossa, fazia tipo, sei lá, um tempo que eu não ia tão longe para baixo, ainda mais agora, depois da coisa, não saio daqui da bolha, que até tem bastante, aqui no centro, tem bastante bicho novo, de vez em quando aparece, até dá para ver às vezes uns da janela de casa, mas eu desci para Sul e falei, nossa, olha esses aqui, quem que é essa galera, eu não conhecia essa grife, a grife é nova, quem que é? É, eu acho que tem dificultado um pouco a percepção. Eu não sei o que tem acontecido na expressão, em quem, em quem picha. Não sei se o Lixomania tá ainda em dia aí em todas as ruas da cidade, né? É. Como que tá? Mas pra gente que observa. Deve tá, né? Deve tá, porque na quebrada tá tudo normal, né, cara? Nem parece que tem pandemia, então. Porque o importante para o pichador é que o picho dele seja visto, né? Que as pessoas estejam passando na rua, né? Tanto que os lugares que são mais pichados são os grandes corredores, as avenidas, onde passa ônibus, né? O pessoal fala muito que onde passa ônibus sempre é mais valioso para pichar, porque é onde a galera da quebrada vai ver, né? Vai ver, vai chegar, enfim. É, então, acho que para eles não mudou muito, não. Cara, é foda, né, cara? A pandemia mudou muita coisa, assim, né, e tal, mas tem uma galera que eles já correm tanto risco, que se você for colocar numa escala de risco, os riscos que eles correm quando saem de casa, a pandemia é o oitavo lugar, entendeu? Tem a polícia, depois tem acidente, depois tem briga, depois, sei lá, tem treta. A pandemia tá em oitavo, tipo assim. Se fosse para não sair de casa com medo de alguma coisa, tem muitos itens antes ainda, né, cara, para serem considerados, assim. Se contar que tem muita gente que é obrigada a sair para trabalhar, pegar ônibus lotado, pegar metrô lotado todo dia, você vai falar pro cara que o cara não tem que tomar um gorozinho no fim de tarde do trabalho dele. É difícil. Exato. Não tem como. Exato. Como é que você vai falar pro cara que o cara... Não, ó, você pegar um ônibus lotado todo dia não é um problema, mas você tomar uma cerveja é. Possível, né? Ou você sair para expressar sua arte, aí é um problema aí em relação à pandemia. Mas você pegar o ônibus lotado para trabalhar, ir de volta, passar as 2 horas gostosas do Trânsito de São Paulo agora em temporada de chuva, que tá, voltou a alagar a cidade essa semana aí. Quem mora em beira de rio tá ligado. Para pichador, então, cara, imagina a quantidade de risco que tem na frente da pandemia para eles saírem para pichar, entendeu? Tipo, nossa, não é muita coisa. Cair, morrer. Se o morador pegar, entendeu? De segurança, polícia, tudo, cara. É mais cadeirinha, né? Eles estão fazendo muita coisa de cadeirinha agora, né? Tá uma febre da cadeirinha. Então, os caras se penduram no alto do prédio, enfim, não tem. O Covid tá lá embaixo, assim, na lista de preocupação deles. Não, mas bem, tem uma coisa interessante, agora voltando pro rap aqui, que é o que a gente fala, é que o bicho, ele apesar de ter uma ligação muito forte com o hip hop, alguns rappers importantes têm uma carreira praticamente no picho. Eu acho que o maior nome é o Oji, mas ele não é o único, né? O R-Hip Hop, quem é observador de picho tá ligado, né? Tem as músicas do Oji a respeito de picho e tudo mais, mas... ao mesmo tempo, tem toda a história de que o picho também tem relações com outras subculturas, né? Com punk, com heavy metal. Então, São Paulo também tem esse lance que o grafite ele transcendeu, por causa do picho, essa relação direta e única com o hip hop. O que eu acho que talvez seja meio único no mundo. Eu te pergunto, João, porque você com certeza é muito mais especialista que eu. Não, só nada, cara, mas eu acho sim, concordo com você, cara, eu acho que São Paulo é diferente de tudo, né, e a sensação que eu tenho é que o picho ele tem a ver com o tipo de rap que se faz em São Paulo, se você for ver, esteticamente falando, né, se você for pensar no picho esteticamente, o picho é a cara de São Paulo pra mim, né, o picho, cara, ele toda a maluquice, toda a loucura da cidade se reflete numa pichação. a coisa dos fios, entendeu? Tipo, dos postes, aquele monte de fio nas ruas, sabe? Aquela arquitetura caótica que vai uma coisa por cima da outra sem planejamento, sabe? A coisa do egoísmo também, da coisa do cara querer chegar mais alto, de ser, querer ter mais piche e querer chegar mais alto. É muito espírito da cidade de São Paulo, né? Eu vejo o espírito de São Paulo numa pichação, né, esteticamente falando. E eu acho que essa estética do picho, ela acaba conversando demais com a estética do rap, principalmente do rap que eu gosto mais, assim, do rap mais old school ali, enfim, aquela coisa que é meio tecnicamente, às vezes, não é, sabe, tem umas questões, não sei o quê, mas que tem uma mensagem que transcende, assim, sabe? É, no picho a gente tomou, no filme, né, a gente tem uma trilha sonora foi feita uma parte pelo Tejo, né, pelo Instituto, pelo Tejo, pelo Rica, e a outra parte foi feita pelo Ice Blue e pelo DJ Sia, né? Então, isso, né, acabou trazendo um pouco dessa estética, e a gente procurou umas músicas com essa pegada um pouco mais suja, né? Tem aquela música do RZO, O Trem, cantada no violão, sabe, cara, meio desafinada. Tem o Função RHK, que tem uma música incrível. Tem o Brau, enfim, tem um monte de coisa ali. Então, eu esteticamente vejo uma semelhança que eu não consigo explicar direito, assim, sabe, qual que é essa semelhança. Mas, para mim, o picho e o rap, eles estão ali na mesma frequência, de alguma maneira, assim, sabe? É a mesma frequência de sentimento que o cara precisou ter para fazer aquilo. Acho que um rapper, quando ele bota para fora uma coisa que ele tá, né, uma ideia, enfim, alguma coisa, ele tá mexendo no mesmo tipo de sensação que um pichador tem para botar para fora. Cada um bota de um jeito, assim, enfim, uma sensação que eu tenho. Não, faz todo sentido. Eu também acho que o diálogo é muito direto, assim, e as festas de picho, o hip hop sempre foi uma trilha sonora importantíssima. É, falando um pouquinho desse audiovisual, a gente tá falando de filme, você falou sobre o primeiro momento que você resolveu, né, o momento lá no Carandiru que você tava, que você resolveu... Você pensou que você precisava ter um espaço maior da expressão ali, da sua imagem. Ou seja, o hip hop não é só importante para sua fotografia, mas também é importante para o seu trabalho como diretor de vídeo, é isso? Ah, certamente. Certamente. Ele acabou definindo quem eu sou, de alguma maneira, né? Porque o hip hop me jogou para a quebrada. Me tirou de uma trilha que era uma trilha, né, mais boy, enfim, aqui, e me jogou para a quebrada muito cedo, com 16 anos, né? 16 anos, 15, 16 anos, você é uma esponja ainda, né? É ali que você começa a se formar. E desde então, eu fiquei, né? Então, eu me formei, né, ali. Então, a pessoa que eu virei é muito um resultado de todas as experiências que eu tive, que foram lá, fazendo Carandiru, trabalhando pro NP, enfim, fazendo capa de disco de rap, convivendo com as pessoas, né? Então o hip hop certamente ele fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Se não fosse o hip hop, eu seria uma outra pessoa. Isso se reflete também nos filmes, claramente se reflete nos filmes. Às vezes de uma maneira até assustadoramente... de uma maneira assustadora, eu me vejo instintivamente seguindo esse mesmo caminho, assim, sabe? E eu acho que é, cara, e outro dia alguém falou que o grande barato disso é que tem uma coerência no todo, né? E é uma coisa que eu gostaria de tentar ter, se eu puder ter alguma coisa nessa minha carreira aqui, é tentar ser coerente no todo, né? Tentar escolher um caminho e não desviar muito dele, né? E quem estiver no meio do caminho indo para a mesma direção, vamos junto, assim. É meio por aí, assim, cara. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente... Era uma coisa que eu e alguns amigos, a gente sempre falava, assim. Eu, por exemplo, nunca tive a mínima, apesar de ser nos últimos 10 anos mais ainda, mas ser uma pessoa que ama hip hop, nunca tive a mínima pretensão, apesar de ter trabalhado com muitos artistas, nunca tive a mínima pretensão de escrever uma linha de rima, sabe? Eu reclamo, eu vi inclusive aí um candidato à reeleição aí para o parlamento paulistano aí que falou que vai entrar no rap, soltou um rap, a primeira coisa que eu falei é assim, meu Deus, cara, como assim você acha que isso tá bom, velho? Quem que passou a mão nisso? Olha as rimas que você tá soltando, você não tem vergonha? De onde eu vejo, você tem que ter o um mínimo. Sabe? Não, assim, mas assim, eu sei de quem você está falando e ele faz coisas muito mais vergonhosas do que isso, né, cara? No dia a dia dele como parlamentar, eu teria muito mais vergonha de olhar para ele como parlamentar do que ele cantando rap. Ele cantando rap está até bom perto do que ele faz na Câmara. É que eu achei que ele maculou. O cidadão estava com o papo de não, porque o hip hop não é de esquerda e vamos mostrar. Eu achei que ele maculou, porque o negócio assim, já que você está falando tudo isso, pelo menos tenta apresentar uma coisa razoável e não essa porcaria. É ruim. Mas tem aquele maravilhoso também, que são dois polícias fazendo rap no programa de auditório, que tá a facção central, os caras estão ali olhando com a cara. Tipo, o mais legal de tudo é a cara deles olhando para aquilo. Falando, até hoje, o print da cara do Eduardo. É maravilhoso, momento, cara. É maravilhoso, cara. Ele olha, mano, eu te falo, eu não sei o que dizer, entendeu? Tipo, é muito bom aquilo, muito bom. Quem não conhece esse vídeo, procura, mano, porque é muito bom, cara. Vamos trazer aqui eventualmente, na próxima eu me preparo e já a gente coloca aqui, ó, ao vivo, olha só, rap de cana. Mas já bota o candidato junto, de preferência depois da eleição, para não dar moral para esse cara. Depois da eleição, não, aí pode mostrar, beleza. Ele vai perder a eleição, né? Ele tá desesperado e esse é o caminho dele. João, aí você fez Soldado no Morro e nunca mais parou de fazer clipe de hip hop. Você gostava de estética de videoclipe antes disso? Você se interessava? Quais foram os vídeos de hip hop que você falou assim, eu quero fazer uma coisa que nem esses caras, quero fazer uma coisa nesse nível. Você fala assim, puta que pariu, mano. Tem inveja, sabe? Tem música que eu falo que eu falo assim, puta, eu tenho inveja. Eu queria ter trabalhado na produção dessa, tá ligado? Cara, mas eu fui atrás da linguagem do videoclipe muito mais quando eu precisei fazer do que como uma coisa que eu consumia muito, assim. Quando eu precisei fazer, eu ia atrás, assim. Aí foi aí que eu comecei a gostar. Até fui jurado agora do prêmio de vídeo, desse prêmio do VMF. E ano passado foi mó barato, tive que assistir, sei lá, 100 clipes, e foi muito legal, porque, não sei se 100 eu tô exagerando, assim, 100 acho que era, eu fiquei mais nos finalistas, mas era clipe pra caramba, assim, cara, foi muito legal de fazer, muito legal. Cara, a gente tô pensando aqui, eu não consigo lembrar exatamente qual que era o clipe, assim, que eu falava que foda, mas eu me lembro de alguns docs, assim, cara, de alguns docs que eu falava, mano, tipo, esse, me lembro de um doc que tem uma estética muito interessante, que é um doc chamado The Ghosts of Cité Soleil, Os Fantasmas de Cité Soleil, que é produzido pelo Wycliffe Jean, né? Uhum. E conta a história de uma gangue dos Khmers, que é uma gangue de Cité Soleil, que é a maior favela do Haiti. E os caras conseguiram acesso, mano, com esses caras. E é tão foda esse filme, cara. Esse filme, eu nunca encontrei ele em algum lugar, tipo, só no YouTube, uma versão meio ruim, assim, sabe? Os caras, tipo, tiveram acesso completo ao coração dessa gangue que dominava Cité Soleil. E aí acontece uma coisa surreal no meio do filme, que o presidente tem uma crise política absurda e o Aristide, que era o presidente, ele resolve botar os Khmers para trabalhar como a polícia para eles, entendeu? Então ele pega os bandidos e fala assim, ó, agora eu vou dar carro, vou dar arma, e agora vocês são polícia. Vocês tomam conta aí da segurança da porra toda. Aí dá ruim, obviamente, entendeu? Imagina, a mesma coisa que o Bolsonaro falou assim, ah, agora então tô fora, a polícia tá fora, exército, quem toma conta é a milícia que manda, agora resolve com eles ali. Ou o Comando Vermelho, que seja, entendeu? Mas não é muito diferente do que tá acontecendo. A milícia que manda. Não é oficial, né? Só que lá virou oficial. Lá o presidente decretou ali que agora quem mandava eram eles, assim. É incrível esse filme, cara. Incrível, incrível. Tem no YouTube também, numa versão mais ou menos, assim. E é legal de mencionar, porque o líder dos Khmers é o Tupac Haitiano. E ele é um cara que canta rap. Então ele passa o dia inteiro cantando. Ele e o Billy, que é o irmão dele, assim, entendeu? Aí um se apaixona por uma mina, que é uma que tá lá fazendo serviço humanitário, o outro se apaixona também, e aí tem as crises por conta da mina no meio do filme, assim, cara, é muito legal esse filme. E é o Tupac Haitiano, um dos líderes é o Tupac, são dois irmãos que são os líderes, assim. E esse Tupac Haitiano se conheceu o Wycliffe Jean, que resolveu fazer o filme com ele. Então eles ficam no telefone com o Wycliffe, entendeu? Ele liga pro cara, no meio da treta, tiroteio, ele ligando pro cara. É muito legal, muito bom. Caraca, não, eu lembro da existência desse filme, mas eu nunca assisti. É. Agora vou botar na minha lista. Muito bom, cara. Eu não sei onde tem, cara, assim, pra ver bonito, assim, mas no YouTube tem uma versão lá, cara, que dá pra ver. Agora vamos ter que procurar. É. João, eu tenho uma coisa que é importante pro Papo de Rap aqui, é uma campanha que eu quero lançar. Na verdade, ela tá lançada há muito tempo. Eu tô aqui usando a ponte, me desculpa, chefia, me desculpa aí, núcleo estratégico, fazendo isso aqui ao vivo, mas é o seguinte, eu tenho uma campanha que eu acho que chegou a hora da gente publicizar ela mais, que é Prêmio Nobel da Literatura para o Mano Brown. É, só a favor, cara. Então, eu queria aqui publicamente pedir o seu apoio dentro da nossa do começo aí dessa campanha que deve durar uma década, imagino, pelo menos. Eu acho que a gente podia começar, começar um pouco mais humilde e começar a batalhar para ter Mano Brown na Academia Brasileira de Letras. Imagina o Mano Brown com aquele fardão da Academia Brasileira de Letras ali, com aqueles costilzinhos em volta. Ia ser uma bela de uma cena, né, cara? Começar por ali, assim. Aí da BI a gente pode saltar pro Prêmio Nobel, talvez. Mas na BI ia ser incrível, mano. Imagina o discurso de posse do Mano Brown na Academia Brasileira de Letras. ABL, desculpa, ABI não. Não, seria perfeito. Seria perfeito. Eu sou muito a favor. Eu tô rindo, mas não é porque eu tô achando engraçado. Eu tô achando engraçado a cara que ia ter aquele tiozinho. A questão é que eu acho que o Nobel é menos racista que a Academia Brasileira de Letras, porque a Conceição Evaristo não conseguiu. Uhum. Com livros em papel publicados, porque aí imagina, você fala, não, porque o importante do Brown é a letra que ele canta. Sim. Né? Essa campanha eu tinha começado antes, mas depois que o Bob Dylan ganhou o Nobel, eu acho que agora a gente começa a ter alguma chance, né? Também acho, cara. E tal. Mas eu acho que o Nobel tem uma chance de ser um pouquinho, apesar de ser sueco, também tem sueco, é um pouquinho menos racista que a Academia Brasileira de Letras, que apesar de ter o seu patrono principal um mulato, né, um preto mesmo, o Machado de Assis, tem bastante, muito mais embranquecida do que a gente tem, inclusive, de autores negros no Brasil, assim, né, tem uma lista, inclusive, de autores negros no Brasil que já deveriam estar na academia há um bom tempo, sem contar os que nunca entraram, mas eu sou a favor, vamos tentar essa aí, Mano Brown na ABL, quem que é aí que tá com o pé na cova e outro no sabonete aí pra... Nem lembro mais qual que é a composição dos caras lá, mano. O Sarney tá lá, né, mano? O Sarney é o decano da Academia Brasileira de Letras, mas é foda que Racionais é difícil em outros idiomas, assim, né, cara? É difícil você traduzir, cara. Você não traduz, não é a mesma coisa se você traduzir, entendeu? Não tem como. É sempre uma questão, né, que é você apontar o... Não, Racionais é a melhor coisa. Aí você põe pra um gringo ouvir, o cara fala assim, mas é 11 minutos, eu não consigo entender o que ele tá falando. Ele tá falando, pá, eu não sei o que... Mas mesmo traduzido, é o jeito de falar, é a gíria, entendeu? É não sei o quê. Mesmo traduzido, não funciona tanto. Né? Aí você vê que a barreira da língua é um problema, mas eu ainda essa campanha ainda vai longe. Você acha que a gente... Você acha que o hip-hop ganhou muito espaço, o rap ganhou muito espaço nos últimos anos no Brasil. É meio... não vou dizer... A situação não é boa no momento, mas os últimos 10 anos têm sido muito diferentes, assim, em relação... Que nem você contou aqui dos primeiros shows que você foi, da precariedade que existia. A gente tem uma condição de fazer hip hop muito maior no Brasil hoje. Você acha que a gente... O Irracionais, finalmente, o Sobrevivendo no Inferno, chegou. Agora é uma obra de literatura reconhecida pelo menos pelo vestibular da Unicamp. Uhum. Você acha que a gente vai ter esse momento? Que a gente vai conseguir botar o Brown na Academia Brasileira de Letras? Você sente uma evolução positiva em relação à nossa relação do Brasil com o hip-hop? Cara, eu sinto. Acho que sim. Você vê a nova geração aí também, né, cara? Você tem uma geração nova aí que é como é que diz o Blue falou, eu dei muita risada com o Blue que ele falou esses dias, né? Rap de condomínio, né? Então eu acho que isso vai trazendo para mais perto, né? Mas eu não sei também, cara, tô pensando aqui, porque o Picho tem isso também, né? O Picho, se for aceito, né? Morre, né? Será que o hip hop não é a mesma coisa também? Não sei, tô só questionando, assim, cara. Não sei. Certamente é muito mais aceito hoje, né? Mas. Não, mas essa aceitação é uma questão também, porque, tipo, é uma questão de... Por que não era aceito antes? Né? O que leva o hip hop, o picho e essas outras formas de expressão a não serem aceitas como formas de arte, ou como expressões, pelo menos, artísticas, e agora a gente ter. Eu acho que isso também tem a ver com uma dinâmica de distribuir melhor o poder. Né? E aí eu acho que não é. O problema de ser aceito é ser domesticado, talvez. Né? Se você for aceito, mas se você não tiver que se vender, entendeu? Tipo, beleza, né? Vamos aí, tá tudo certo, entendeu? Você pode me aceitar, eu não vou mudar a minha postura por conta disso, assim. Aí tudo bem, né, cara? Não, isso é aceitar. É. Porque aceitar é aceitar a pessoa, exato, como ela é, e não, exatamente, fazer ela mudar pra... Não, como é que fala? É tipo engolir, né, cara? Se aceita é uma coisa, ser engolido é outra, né? É, total. A gente fez agora um clipe muito legal, cara, que é o Voz Ativa, que foi foda. Então, puta que pariu. Então, o hip hop, isso é uma coisa que eu também não queria deixar de comentar, que bom que você já trouxe antes da gente terminar, porque o hip hop uma coisa que é muito interessante no rap, é que o rap não precisa, não existe uma dinâmica de cover, nunca existiu, né? Uhum. Como é em outros aspectos da música popular, que não é necessariamente branca, o que é o standard no jazz, por exemplo. Né? Você não tinha isso no hip hop, você tinha o quê? A versão, você tinha a versão não, né? Você tem um remix, você tem contar uma outra história dentro do mesmo beat, ou com a mesma ideia, mas se inspirando, trazendo a sua própria visão para isso. E então eu pessoalmente, como fã, sempre desconfiei bastante de quando você vai falar, não, esse rap aqui vai ser igual, a gente vai trazer esses outros artistas cantando as rimas desses artistas. Eu sempre desconfiei. E essa versão, essa versão ficou incrível. Eu fiquei, tipo, chocado, fiquei muito feliz com a existência disso, assim. E eu achei incrível também num lance de legitimação, De gerações, né? Porque você tem, obviamente, a obra dos Racionais, você tem o KLJ refazendo, né? O Kleber refazendo ali, já trocando geração até dentro da família ali, né? Trazendo a nova versão do beat. E você tem tanto o Dexter quanto o Djonga, tipo, trazendo, fazendo essa equalização. Porque por um tempo, aí eu acho que talvez você lembre, assim, por um tempo existe uma resistência, assim, da velha guarda em relação a quem chegava, né? Você lembra, sim, quando você sentiu quando isso começou a ser quebrado? Quando isso começou a ser mais aceito e funcionar melhor? Cara, não me lembro, assim. Mas também acho que não estava acompanhando tão de perto. Tem alguns momentos que eu estou um pouco mais próximo, tem alguns momentos que eu me afasto, entendeu? Então, essa geração mais nova eu conheço muito pouco, assim, cara. Né? Tipo... Não, sim, mas menos a geração mais nova em si, mas mais a aceitação da geração anterior. Fala assim, ô, então, a gente tá tiozinho. Sim. A molecada vai chegar uma hora. Mas eu sinto às vezes que cada um escolhe o seu, tá ligado? Cada um apoia aquele seu artista. Todo cara, o rapper mais velho, ele apadrinha alguém, assim, né, cara? Que é importantíssimo. Que é importante, exatamente. O próprio Cascão, que é um cara que eu gosto, que eu trabalhei bastante, assim, do Trilha Sonora do Gueto, enfim, o Dexter, né, também com o Gregory, assim, ó, o Racionais com os meninos lá com o Big, né, enfim, com aquela galera toda. Mas eu, cara, sim, eu acho que hoje em dia tá bem mais aceito. Mas o grande barato dessa música e desse clipe, não só a música, né? Na verdade, é o contexto, né? O contexto sociopolítico que a gente está vivendo. Né? Isso que fez com que validou, na verdade, essa versão. Porque não é pegar uma música qualquer, entendeu? É pegar uma música de 28 anos atrás e trazer para o momento em que a situação, sabe? A gente tinha acabado de rolar, né, o George Floyd, né, todas aquelas merdas que aconteceram. Então, foi uma puta sacada do Dexter isso, de pensar aquela música 28 anos atrás e trabalhar. O próprio Kylie J ficou, porra, para ele é super, foi foda de poder pegar essa música com a tecnologia que ele tem hoje, que ele não tinha naquela época, entendeu? Ele consegue ir muito, muito além, assim, né, cara? Não só com o Will estando junto, mas ele mesmo, né, cara? Pegar um, sabe, tipo, fico imaginando, né? Até falei com o Dijan esses dias do Picho, né? Que a coisa que eu mais me ressinto no Picho era que as câmeras que a gente tinha na época não eram câmeras muito sensíveis para filmar de noite. Então as filmagens noturnas ficavam um pouco prejudicadas. E não tinha drone, né, cara, para fazer escalada. Eu queria ter um drone para fazer escalada no filme, assim, cara. Ia ser foda, sabe? Ia ser foda. Então, se eu pudesse refazer o Picho, fazer o Picho 2, nossa, ia ter drone para cacete, ia ter essas câmeras super sensíveis para fazer de noite e tudo. Isso é outra parada, assim. O Kylie J quase teve essa chance, né, de poder pegar uma parada que ele fez lá atrás e refazer com a tecnologia que tem hoje, assim, né? Puta, perfeito. Nossa, eu realmente é isso, assim, eu fiquei muito feliz, achei muito importante, achei um ótimo momento para tudo isso. É. Agora, foda, né, que esse clipe, até outro dia que eu vi, tava com 500 mil views, cara. Eu acho pouco para esse clipe, para um clipe desses, entendeu? Eu acho que isso explica muito também como a gente dialoga com as novas gerações. Pois é. Né? Qualquer merda hoje em dia de funk tem 12 milhões, entendeu? Tipo, tem um milhão. Um milhão os caras fazem do dia pra noite, assim, cara. Não, mas é porque existe... um troço pesado desses, assim, né? Enfim. Não, mas eu acho... Não, no caso do funk, tem um negócio muito importante que é a... Existe uma produção muito intensa, existe uma quantidade muito grande de funk sendo produzido em São Paulo e no Brasil inteiro o tempo todo. Verdade. Então, obviamente existe um público, por isso que se produz tanto também. Né? E aí vai ter, tipo, realmente músicas que não merecem 1 milhão, 2 milhões de views chegando devagar. Tipo, você olha e fala assim, mas por que essa porcaria? Não. E ao mesmo tempo, papo de fã, tem alguns artistas de hip hop que não merecem tanto. Claro, lógico. Eu tenho algumas coisas que eu não tenho a mínima paciência. Eu falo assim, como? Mas eu acho também que aí é uma questão diferente, e talvez até de se entender, e musical, de que, tipo, qual é a função dessa música? A função dela é replay? É uma música para ser reouvida, essa nova versão? Ou é uma música para... É um filme para você ver uma vez e ter um impacto em você e você sentir ela, sabe? Porque eu acho também que muitas músicas do hip hop, especialmente dessas fases, especialmente muito pesadas, muito históricas, elas talvez não tenham a mesma capacidade de replay. Aí eu falo, falando agora como fã e como alguém que gosta muito de música... como outras coisas que são mais para festa, né? E aí eu sinto que nesse clipe e esse som, ele tem uma questão muito próxima disso, assim. Você vê uma vez, você tá impactado, você fica assim... Você não fica vendo, né, várias vezes, igual você fica vendo... Né, exato. E também agora eu não sei como é que tá, mas assim, eu sempre penso nas festas que eu fazia aqui nessa casa, assim, quando podia, que... Certas coisas vão funcionar para uma festa e tal. Não é uma música de tocar em festa, né? Uma música de ser. É um manifesto. É praticamente um manifesto essa música, né? É uma coisa muito mais política do que né? Exatamente. Aí eu acho que ele. E aí ela entra nessa. O clipe, tudo entra nessa categoria, assim. Eu acho que ainda assim fez muita diferença, assim. Para mim, eu acho que não só para mim. É um marco pro hip hop nacional, sabe? Esse vídeo e essa versão nova. Eu acho que juntou. Mostrou, inclusive, também que esse negócio de agora o hip hop, a nova geração e o trap, etc., não são só, como eu vou dizer, músicas de festa e tudo mais, assim, não, elas bebem na mesma fonte política original, porque é muito fácil, e tem gente o tempo todo tentando deslegitimar a posição política do rap. Sim. Né? Falando assim, não, o rap político, ele teve sua fase, agora a gente, nosso negócio é fazer isso, fazer aquilo. E, na verdade, quando você vai ver, por exemplo, Djonga, Coruja, que estão lá e são de uma nova geração, fazem sucesso, tocam nas festas e são extremamente politizados. Sim. Né? Eu acho que isso tudo dialoga. João, fechamos aqui nosso horário. Queria agradecer todo mundo que está aqui na audiência, segurou uma hora aqui da gente falando, trocando ideia, contando essas histórias do hip hop. Espero que no próximo mês todo mundo volte aqui. Se você ainda não apoia a ponte, se você tem um trocadinho aí sobrando, pense em apoiar a gente. Vai lá, ponte.org/tamojunto. Pinga um dinheirinho lá, vai ajudar a pagar aqui nossas tecnologias de vídeo, o Vitor aqui que tá transmitindo, tá ajudando a gente aqui, o Vitor Santi do Nada Tá Bom Nunca, ouça o Nada Tá Bom Nunca, ótimo podcast, o Vitor que tá sempre aqui cuidando da gente, e pra gente trazer personagens, pessoas pra contar essas histórias como o João. Acho que a gente ainda tá longe de esgotar, eventualmente vou te trazer aqui de novo, aí agora com mais detalhes, assim, ó, eu quero saber, assim, esse frame aqui do Soldado do Morro, como é que você fez, João? A gente põe na tela. Vamos, né, fazer o podcast do Caramante. Olha, o podcast do Caramante, aí de novo, depende aí da nossa pressão da audiência, vamos exatamente ver se a nossa audiência consegue vencer aí a timidez do André, né? E, João, duas coisas, assim, o que você está planejando? Quais são os seus próximos passos? O que a gente pode esperar de João Weiner? E qual o seu recado aí para a gurizada que está na rua? Olha, cara, tem várias coisas aqui voando aqui, né? Muitas eu não posso falar, algumas eu posso. Tem uma que eu posso dizer em primeira mão aqui, assim, acho que ninguém vai brigar comigo se eu contar, mas a gente já está começando a produção da segunda temporada do Primeiro Cartel da Capital, né? Que é aquela série de documentários que a gente fez para o UOL, sobre o PCC, contando a história do PCC. Já estamos com a segunda temporada aqui na agulha, estamos começando já a pré-produção, e porra, de recado, velho, eu acho que é, cara, só pra gente continuar na luta aí, né, porque ainda tem muita luta pela frente aí com esse governo maluco, né, cara. Hoje foi um dia chocante, né, de ver a coisa do remédio, da vacina, mano. Cara, hoje em dia tava todo mundo, as pessoas com quem eu falava, tava todo mundo meio atordoado, assim, sabe, fala, meu, não tô dando conta, assim, cara, de... Então, acho que a gente tem que seguir firme, porque, tipo, uma hora vai passar e nós vamos sobreviver, cara. A gente não pode desistir, não. Bom demais, valeu muito, João. Muito obrigado por topar essa estreia. Demais. Espero que a gente se veja logo, se trombe logo pra gente poder falar, trocar essas ideias, essas histórias ao vivo. Valeu demais quem segurou até agora, pessoal. É nóis. É nóis, valeu. Vamos tomar vacina, a gente se encontra. Vacina da chinesa. Vem vacina chinesa, é nóis. Nóis, valeu. Tchau. Tchau.